Fala o que quiser, aí fica à vontade. Mas aí, cuzão, não sei se cê sabe. Sou tudo acionado, respeito aos parceiros. Sou sim malicioso, de espírito guerreiro. Sou problema pra você que me odeia e me boicota. Seu programa de TV, sua revista, pra mim é bosta. Sou filho de mulher guerreira, filho de Josefa. De profissão, sim, faxineira, doméstica. Sofrendo, sim, mas aí, cuzão, não vencido. Também tô na guerra, eu sou um Zé, não sou fudido. A quem deseja o mal pra mim, aprenda uma lição. Com tempo cê esquece o que diz, eu não. Judas traidor, Adolf Hitler, não fazem meu tipo. Nem Pilatos que ordenou matar Jesus Cristo. Deus é meu rei, minha mãe, minha rainha. Sou maloqueiro sim, minha vida é periferia. Toda rima aqui pra você, e aí sangue, e aí niti. A puta esquema, normal, é fogo no pavio. E aí sangue, e aí niti. É dito popular, R.A.P. Eu sou irmão do meu estudo de batalha. Que mesa pequena, sou de Berineia. Fica a ser nosso mano, digo vem. Fica a ser inimigo, vem que tem. De reagir sim, recuar nem pensar. Sou de paz, mas vou pra guerra se assim precisar. Porque pra mim seu conteúdo é que nem vizinho. Um é gente fina, o outro é Zé Povinho. Gosta bem gostoso, vai, fala mal de mim. Fala mal de mim, seu olho gordo, vai cuzão que eu tô aqui. Olha pro meu boot, vê quanto eu paguei. Diz que eu te incomodo, pega aqui, vem, vem. Fala do meu rap, fala mais. Bandilha, vem, vai, super-homem. Aprende a falar gíria. Pede pro seu rei me zicar, eu me foder. Pede logo, diz pra ele o que cê quer ver. Mas se liga, não se esqueça, cê não tem peito de aço. Meu sistema é defensivo e na ideia assim eu faço. Jesus Cristo foi traído, fui amado, odiado. Tô ligeiro e quem me ama e bandido, tô ligado. E a rima aqui pra você. E aí sangue, e aí niti. A puta esquema, normal, é fogo no pavio. E aí sangue, e aí niti. É dito popular, R.A.P. Eu sou irmão do meu estudo de batalha. Que mesa pequena, sou de Berineia. Fica a ser nosso mano, digo vem. Fica a ser inimigo, vem que tem. Fala mal de mim, vai, vai, vai, fala mal de mim. Vem que eu tô na febre, vem bandidão. Vai bicho feroz, faz o seu sermão. Toma mais um drink que cê fica muito macho. Puxa minha ficha, o que eu fiz, o que eu faço. Pede minha derrota, vai, tenta a sorte. Pede pro seu santo, vê se ele é forte. Abre a sua boca aí, diz que eu sou um trouxa. Eu quero ver você cagar na calça, sem fazer força. Os bico atrasalados se incomoda comigo. Odeiam meu corre, quer me ver fudido. Uma vitória pra mim é uma derrota pra você, que só quer me ver na merda aí. Vá se fuder, goza mais um pouco. Vai, bam, bam, bam. Vai, bicho feroz, mostra que cê é o bom. Corre, Zé Povinho, vê se eu tô lá na esquina. Fala mal de mim, vai, não desanima. Judas traidor, Adolf Hitler, não fazem meu tipo. Nem Pilatos que ordenou matar Jesus Cristo. Deus é meu rei, minha mãe, minha rainha. Sou maloqueiro sim, minha vida é periferia. Toda rima aqui pra você, e aí sangue, e aí niti. A puta esquema, normal, é fogo no pavio. E aí sangue, e aí niti. É dito popular, R.A.P. Eu sou irmão do meu estudo de batalha. Que mesa pequena, sou de Berineia. Fica a ser nosso mano, digo vem. Fica a ser inimigo, vem que tem. E aí, e aí, e aí, e aí.